favela tá sinistra. Eu não entendo pra onde que eu olho. Eu vejo gente morrendo, sofrimento da minha família. O cheiro é estranho, parece uma carniça apodrecendo ali no chão, como se fosse um bicho, mas é meu irmão. Minha mãe chora enquanto meu pai agoniza. Meu Deus do céu, será que ainda tenho família? Sem perceber, a lágrima escorre enquanto o resto da minha família morre. Fechei meus olhos e comecei a rezar, pedindo para que alguém venha me salvar. A esperança é a última que morre, mas a minha já morreu. Como é que pode? A morte deu o bote e eu nada pude fazer. Ainda bem que você veio para me acender. Aquela luz bateu no meu peito, entrei em desespero e até hoje eu me lembro. Eu estou fraco, não consigo levantar. Ainda bem que você veio para me salvar. A minha já morreu, como é que pode? A esperança é a última que morre. A morte deu o bote e eu nada pude fazer. No CTI começa o julgamento. O doutor entrou na sala, começou o sofrimento. Agora é hora do meu depoimento. Não tem advogado, testemunha, só lamento. No necrotério, meu irmão me espera. Eu sou mais um réu, julgado nessa terra. Se o diabo é o juiz e me condenar, eu posso ir para o inferno e nunca mais voltar. Como eles foram, eu também posso ir. Eu sou mais um neguinho condenado aqui. João 23, deitado nessa cama. Eu posso imaginar como é que é aquela chama. No inferno, eu não quero cair. Prefiro continuar vivendo aqui. Mas na sala de espera, minha mãe chora. Agora não dá tempo, eu tenho que ir embora. A minha já morreu, como é que pode? A esperança é a última que morre. A morte deu o bote e eu nada pude fazer. Não sei se vou, não sei se eu fico, mas pobre por aqui é pior que lixo. Olho pro céu e a cruz me aguarda. Os meus pecados eu vou pagar agora. Olho pro chão e o diabo me chama, mas eu não vou cair naquela chama. Mais uma escolha, eu tenho que fazer. Eu não quero morrer, quero é viver. Amo a vida e paquero a morte. Nesse momento eu tenho que ser forte. Aí Jesus, me dê mais uma chance. Eu vou melhorar, de agora em diante. Isso eu prometo, mas não é o bastante. Vou melhorar, pode acreditar. Tudo que eu quero, eu vou conquistar. Olho pro céu, acabou-se o meu tempo. Chegou o fim do meu julgamento. Ao bater do martelo, condenado, detento. Eu só lamento. A esperança é a última que morre. Mas a minha já morreu, como é que pode? A esperança é a última que morre. A morte deu o bote e eu nada pude fazer. Já morreu, como é que pode? A esperança é a última que morre. Ainda bem que você veio para me acender.